Você está determinado que o Senhor falar contigo, você vai obedecer. Você não sabe o que eu vou falar ainda. Tu precisa confiar na Bíblia e precisa confiar em mim. O que você achou? Confia em mim antes de me ouvir? Então pode sentar, vamos receber a refeição. A palavra de Deus, o alimento de Deus sobre a nossa vida. Você sabe que se você não confia no pregador, ele pode falar as maiores verdades de Deus e não entra nada no seu coração. Você tem que confiar na pessoa que está ministrando também. Mas se você tem uma opinião muito ruim sobre o pregador, seja ele quem for, numa igreja, na televisão, no rádio, mesmo ele falando verdade, não entra no seu coração. Mas muitos de vocês me conhecem aqui há mais de 20 anos. Dá para confiar, não dá? Dá ou não dá? Se não dá, pode levantar e dizer, esse pregador é falso. Pode levantar e dizer. Mas se ele é verdadeiro, então me ouça. Amém? Vamos lá? Amém, irmãos. Olha, eu me exponho. Eu não tenho medo de me expor. Porque primeiro eu sei que você sabe quem eu sou. E quem não sabe ainda, vai nos conhecendo gradativamente. Né? Vamos lá, segundo livro de Crônicas. O segundo livro de Crônicas, no capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Uma palavra muito linda de Deus. Ao mesmo tempo, uma palavra dura. Porque muitas vezes é assim, irmãos. Vou explicar para vocês antes de começar a dar essa palavra. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada. Ela tem fio nos dois lados da lâmina. Uma espada de dois gumes. A palavra de Deus nos fere. Muitas vezes nos fere, nos fere. Porque ela mostra os nossos defeitos. Eu diria, como o bisturi do médico. Tem que cortar, não dá para fazer de outro jeito. Mas a mesma palavra que fere, é um ferir para cura. É a mesma palavra que nos cura. A mesma palavra que muitas vezes de Deus nos bota lá embaixo. Porque nós precisamos ir para lá, nos tornar humildes. Essa mesma palavra nos ergue. É assim. Vamos lá, diz ali no capítulo 7, verso 11. Segunda Crônicas. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prósperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar, se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, ao rei Salomão, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não faltará sucessor que domine sobre Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, E esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei para longe da minha presença. E a tornarei em provérbio e motejo, em zombaria entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-á: porque deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram. Por isso, trouxe sobre eles todo este mal. Amém, irmãos? Deixa eu contextualizar o que está acontecendo aqui. Se você observar, antes do versículo 11, olhe na sua Bíblia. Não tem um título ali, Aliança do Senhor com Salomão? E não tem uma referência bíblica embaixo desse título na sua Bíblia? Tem? 1 Reis 9, 1 a 9? Todos vivem nas suas Bíblias? É praticamente, esse pequeno texto bíblico que eu li, é praticamente uma cópia de 1 Reis. Com poucas diferenças, mas a maior delas é a diferença da época. O livro dos reis foi escrito lá, como diz no nome dele, na época dos reis, Davi, Salomão. E essa parte aqui é do tempo de Salomão. Salomão viveu mais de 900 anos, mais ou menos 960 anos antes de Cristo. E essa parte da Bíblia aqui de Crônicas, que é praticamente uma cópia de lá, é escrito mais ou menos pelo ano 500, vamos arredondar para 500. Então, essa cópia de uma para outra tem uma diferença de uns 450 anos. Se você ler 1 Reis, é quase igual. Lá no tempo dos reis, o povo de Israel foi se afastando de Deus, se afastando, caiu em idolatria, assumiu deuses de outros povos, e Deus se retirou de Israel. O profeta que mais pintou esse quadro, um quadro trágico, tanto o profeta Jeremias, quanto o profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel chegou a dizer uma vez: eu vi Deus sair do altar. E Deus foi para a porta do templo. E o povo não queria saber de Deus. Conheciam a Deus, mas pecavam voluntariamente. Depois Ezequiel disse: eu vi Deus sair da porta e ir lá para fora da cidade. A cidade era murada. Eu vi Deus ir para fora dos muros. Lá ele chamava a glória de Deus. E quando Deus se retirou no tempo já do profeta Jeremias, veio um exército estrangeiro, os babilônicos. E o rei mais conhecido dos babilônicos, vocês lembram o nome dele, né? Nabucodonosor. Esse homem veio com seus exércitos e acabou com Jerusalém. Destruiu a cidade, destruiu o templo, destruiu tudo. O que Salomão levou 20 anos para construir o templo e a casa, o palácio. Tudo foi abaixo. Agora, esse povo perdeu tudo, cidade, templo, foram espalhados mundo afora. Foram levados para um lugar chamado Babilônia. Tiveram 70 anos na Babilônia, escravos. A Babilônia é lá onde hoje é o Iraque. Depois de 70 anos, Deus disse: eu vou tirar vocês daí. Lá na Babilônia, na miséria, na desgraça, se arrependeram. Choravam. Por que que nós nos afastamos de Deus? Quando eles quebrantaram o coração, se arrependeram, Deus os trouxe de volta. E teve dois homens importantíssimos que reorganizaram o povo de Israel nesse retorno. Dois homens, um chamado Esdras e o outro chamado Neemias. E aqui, quem escreve o livro de Crônicas, eu estou te botando no contexto. Quem escreve Crônicas é o grande homem, um homem especialista em escrita. Esdras, ele era um escriba, era um homem de Deus, um escriba era um escritor, um homem que dominava as letras, ele dominava as escrituras sagradas, dominava a história de Deus com Israel, e ele escreve isso aqui depois de ver toda essa desgraça. Aí nós chegamos e ele está copiando de novo. Ele está dizendo para essa geração que voltou para Israel, depois do longo cativeiro, ele está dizendo, não vamos repetir os erros dos nossos pais. É isso que ele está dizendo. Captou? Te consegui? Você aterrissou comigo nesse momento? E aí ele está contando quando Salomão inaugurou o templo. Veja, ali diz no verso 11, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão quis fazer, Salomão conseguiu. Ele tinha muito dinheiro. O pai dele, Davi, deixou praticamente o material todo. Ouro, prata, madeira, deixou quase tudo pronto. Contatos internacionais para trazer material de outros países para construir o templo. Ficou tudo pronto. Pedreiros, carpinteiros. Davi como que alinhavou tudo? Seu filho, numa linguagem de costureira, apenas costurou. Você sabe o que é alinhavar ainda? Sabe, né? Prepara para a costura, não é? Ó, eu não sou costureiro, mas eu sei disso. E aí o Davi deixou tudo ajeitadinho para o seu filho fazer. Quando inauguraram o templo, foi uma festa. Lá no tempo do Salomão, foram mortos, em homenagem a Deus, 22 mil bois. Dá para imaginar isso? Se fosse hoje, seria muito caminhão boiadeiro descarregando boi lá no templo. Eles faziam isso em homenagem a Deus. Talvez uma pessoa muito mesquinha ia dizer, quanto desperdício. Para que tudo isso botar fora? E alguém ia dizer isso. E o cara muito guloso ia dizer, tudo vai fora essa carne? Já estava pensando em churrasco. Mas o ofertante comia parte da carne. Depende do tipo de oferta. Aqui oferta de gratidão, o ofertante comia sim. Tá? Pois aqui, irmãos, eles sacrificaram também ainda 120 mil ovelhas. É muita coisa. É assim, ó, Deus, obrigado por essa imensa presença do Senhor. Pelo Senhor estar no nosso meio. Nós queremos te homenagear ao extremo. E fizeram isso. 8 dias durou o culto. Se você quer ver, depois você olha em casa. O capítulo 7, do início do capítulo 7. Eu li do verso 11 em diante. Leia um pouquinho antes. 8 dias de culto, de adoração, de sacrifício, de homenagem, de louvor, de música. Tudo estava bombando. Depois de 8 dias, cada pessoa foi para sua casa. Como todo mundo, depois de um longo período desse, estava cansado. E o Salomão foi para casa dormir. E aí você vai ver no verso 12. Dê uma olhadinha no 12. O que aconteceu? Ele foi dormir. De noite, apareceu o Senhor para ele. Estava tudo perfeito. E é para ficar perfeito. E o Senhor disse para ele, Salomão, se eu fechar os céus de maneira que não chova uma gota, se eu enviar gafanhotos para acabar com todas as plantações, e se eu enviar doenças, pestes, que as pessoas vão morrer, isso é um sinal que o meu povo está se afastando de mim. E aí vem esse famoso verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o pessoal está errando, se afastando, e Deus ainda diz, mas, se o meu povo, eles que carregam o meu nome, vamos dizer, se fosse hoje, eles que dizem que são crentes, o meu povo que é cristão, se o meu povo se humilhar, o que é o contrário do humilhar-se? O que é o avesso do humilhar-se? Não é o orgulhar-se? Se as pessoas estão andando sem Deus, elas são o seu próprio Deus? Elas andam, eu consigo, eu posso, eu dou meu jeito, deixa comigo. Eles deixam Deus completamente fora da sua história. Agora Deus está dizendo, mas se Israel se desviou. Mas se ele se humilhar. A segunda coisa, vejo as etapas para ajeitar as coisas. Se o meu povo orar, se o meu povo me buscar intensamente, e se o meu povo mudar os seus caminhos, porque não basta apenas se humilhar, só orar, só buscar, sem mudar o caminho. Porque isso acontece frequentemente. Veja esses passos. A pessoa, de repente, ela vem na igreja, ela ora, ela busca, chega e ela chora. Ela percebe que durante a palavra de Deus, o Espírito Santo mostra, aqui tem um erro na tua vida. E ela chora, ela realmente se arrepende daquilo. Mas sai daqui e continua fazendo a mesma coisa errada que fazia antes. Faltou o último item dessa etapa de quatro passos. Você viu os quatro passos? Se o meu povo, então, se humilhar, orar, me buscar. Mas não pode faltar o se converter, que é mudar de rumo. Mudar de caminho. Perceba esse aviso que está sendo dado para o Salomão. Eu não vou dizer que sempre é assim. Mas quando começa a haver uma sucessão de problemas na nossa vida, no mínimo tem que acender uma luz, se não vermelha, laranja. O que você acha? Problema em cima de problema, e a pessoa me diz, pastor, eu saio de um buraco e caio no outro. Saio daquele e caio no outro. O que está acontecendo no campo espiritual? Porque você percebe que quando espiritualmente não se está bem, Deus estava dizendo, eu vou fechar os céus. Eu vou permitir que gafanhotos venham, que acabam as colheitas. Eu vou permitir que doenças venham. Então você percebe que o espiritual governa o natural. A revista que vai sair amanhã, a revista semanal, eu comprei ela hoje, já está nas bancas. O governador da Bahia diz um negócio lá. Ele diz, eu não creio que Deus exista, que eles estão passando uma seca. Então, tipo assim, ó, como eu não creio, não tem nada a ver com Deus esse negócio de seca. Eu devia ter trazido até a frase dele, naquela página das frases, que as frases de pessoas famosas. Ele está dizendo, seca ou intempéries, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a natureza. Até tem gente que diz a mãe natureza, né? Como mãe natureza? Como se a natureza ela funcionasse sem um Deus que a governe. Aqui fica bem claro, começa a acontecer problemas, ligue uma luz dentro do seu coração. O problema externo, muitas vezes, é por causa do nosso problema interno. Vocês lembram quando aquele homem, aquele profeta chamado Jonas, ele saiu da vontade de Deus e Deus disse, vai a Tarsis, vai lá e prega a palavra de Deus. Aliás, vai a Nínive e prega. Ele pegou o navio e foi para a Espanha, que é Tarsis. Ele foi bem para outro lado. E no meio do caminho, acontece uma tempestade terrível e os marinheiros descobrem que a causa da tempestade é aquele homem que está contra a vontade de Deus. Você já pensou? Se você está contra a vontade de Deus, às vezes, num item, pode vir tribulação para você. Às vezes para a sua família. Às vezes para a sua igreja. Ou para o seu trabalho. Quer dizer, como que a vida espiritual, se você está fracassando nela, isso vai respingar no teu dia a dia. É isso que nós estamos vendo aqui. E isso o Senhor está avisando Salomão. Salomão, se eu fechar os céus, é porque tem problema no meio do meu povo. Problema de relacionamento comigo. Se eu mandar gafanhoto, Salomão, é porque o meu povo não está se relacionando adequadamente comigo. Se eu permitir peste sucessivamente, é porque meu povo não está se relacionando devidamente comigo. Eu digo de vez em quando aqui na igreja, você se conhece bem, ou mais ou menos, você se conhece bem? Quando você começa a ficar chato com a sua esposa e com seus filhos, Tu já aconteceu isso contigo ou não? Ou só comigo? Já, né? Não, eu nunca fiquei chato, pastor. Eu sou um homem perfeito. Todos os dias do ano, 24 horas por dia. Mas quando a gente começa a ficar chato, meio começar a pegar no pé. Tudo, um diz A, mas eu quero entender B. Se tem um pinguinho de água no chão, quem é que deixou esse pingo de água aqui no chão? Meu Deus. Um pingo de água não precisa desse volume de voz. Dá para resolver diferente, a gente mesmo pega um paninho, vai lá e seca. E se deixar a toalha fora do lugar, molhada em cima da cama? Bom, vamos. E se deixar um papel higiênico com a tampa ali aberta? Naqueles dias que tu tá ranzinza, tudo, até um pingo de água é motivo para briga. Estou falando uma coisa fora do mundo ou é... ou existe em todos os endereços nossos? Eu acho que existe, né? Sabe o que está acontecendo quando tu fica ranzinza, em... que ninguém te aguenta, nem tu está te aguentando? Você não está bem com Deus. Põe essa regra na tua vida. O dia que tu está chato, tu não está bem com Deus. Vocês concordam comigo? Não. Pode, se discordam, não, pastor, não é assim, não. Mas se você concorda, se você se conhece, e você já conhece como que está o seu coração com Deus, o dia que você está fraco espiritualmente, você piora os relacionamentos com as pessoas, ou lá no teu trabalho, ou no trânsito, você fica até um perigo no trânsito. Mas o dia que você está bem, ou o ideal é estar sempre bem com o Senhor, a pessoa passa no trânsito, te xinga, bota a mão para fora e diz, Deus te abençoe, aleluia. Hein? Tu não vai me tirar do sério. E o cara, a sinaleira mal abriu, ele buzina atrás. Calma, todo mundo vai indo para a mesma direção. Ou aí você fica segurando ele, anda bem devagarinho, só para provocar ele mais. Não faz isso, viu, meu irmão? Se você fizer isso, você não está bem com Deus. Percebe os alertas que o nosso próprio ser emite. Momentos de perigo, sabe por que estamos em momento de perigo? Porque não estamos adequadamente andando com Deus. Às vezes as pessoas dizem, pastor, as minhas contas são um desastre. Claro, tem muitos motivos pelo qual uma pessoa tem contas desastradas. Não é só um motivo. Isso é que nem desastre de avião, sabia? Aí quando cai um avião, eles vão estudar por que caiu o avião e vão descobrir que tem muitos motivos. Mas quando uma pessoa está mal financeiramente, normalmente, um dos motivos é que ela está roubando de Deus. Estou usando a linguagem da Bíblia, tá? Se você se ofender comigo, sinta-se ofendido com Deus também. Outro dia eu preguei aqui na igreja e eu disse, às vezes quando a gente entra numa dificuldade financeira, muitos cristãos, o primeiro lugar que eles cortam, que começam a economizar, é no altar. Entenderam o que eu falei? Primeiro parar de dar oferta. Primeiro parar o dízimo. Fez tudo errado. É melhor você cortar. Vai de bicicleta para o serviço. É melhor cortar outros gastos. Ah, você de vez em quando comia fora uma vez por mês. Não coma fora mais nenhuma vez. Ah, comprava carne de primeira. Compra carne de quinta agora. Nem sei se existe carne de quinta. Acho que não, né? Mas vocês entenderam? Nós temos que cortar lá. Não naquilo que Deus pode até estar te provando, meu irmão. Não corta, não economiza no lugar errado. Esses alertas. O Senhor permitia, então, que Israel, se ele começasse a enfraquecer espiritualmente, o Senhor permitia uma dificuldade. E aí você está vendo que essa dificuldade permitida, no fundo, no fundo, era uma bênção. No seu carro, se acontecer um problema de o óleo do motor baixar demais ou furar o cárter, o seu carro vai emitir um alerta, não vai? Ali no painel, uma luz vermelha vai acender e você diz, não tem problema, vamos andar com a luz vermelha ligada. Logo, logo o motor velho tranca e já era, né? Então a luz vermelha não é tua inimiga. A luz vermelha no painel é tua amiga. Tudo bem? Concordamos? Quando a tua consciência, o teu ser interior, emite um alerta, emite um sinal vermelho, perigo, perigo, perigo. Então, uma culpa, um sinal de culpa, não é seu inimigo, é seu amigo. Deus fez esses mecanismos dentro de nós exatamente para nos proteger. Às vezes eu olho uns programas na televisão aí, e um deles lá que eu olho, que eu acho que muita gente não gosta de olhar, um negócio lá que fala dos desastres aéreos, as causas do por que caem os aviões. Alguém já olhou isso aí? Depois que você olha, não quer andar de avião, né? Não, eu quero andar, se desse eu andava toda semana. Hein? Aí, quase sempre, irmãos, alguns segundos antes, se o avião está muito próximo de um obstáculo, emite um alerta ali. E os desastres que eu andei olhando, o piloto arremete com toda a força o avião, tenta levantar com toda a força. Mas como o programa é de desastre, é porque o avião caiu, né? E muitas vezes o avião, ele não cai assim, ele não vai cair planando. Muitas vezes quando o piloto ergue o bico do avião, o avião bate na montanha assim. Vocês já viram algum filme desses aí? Quer dizer, quando dá o alerta, urgentemente tu tem que, agora pegar essa linguagem do avião, levantar o teu bico, agora levantar, na verdade, é levantar a tua alma para Deus. Urgente, antes que vai bater e você vai se destruir. Salomão está sendo avisado disso tudo. Se o meu povo começar a se desviar, me abandonar, eu vou emitir alertas. E que o meu povo saiba entender os alertas. Sabe que Deus emite alertas para você, não emite? Para todos nós. Nós temos, nós seres humanos, o único ser de toda a terra, de todo ser que respira, só nós temos consciência. A consciência, animais não têm. Nós temos alguns sentimentos que só nós temos. Por exemplo, culpa. Animais não têm sentimento de culpa. Animais até podem ter sentimentos como alegria. Você já viu o seu cachorrinho alegre? Já, né? Ou o seu gatinho, ou qualquer outro animal. Você já viu o seu cachorro triste? Já viu ele com alguma dor? Talvez está doente, tem uma dor. Quer dizer, uma série de sentimentos eles têm. Alguns talvez parecidos com os nossos. Mas consciência, essa é um mecanismo exclusivo do ser humano, porque na consciência o Espírito de Deus fala contigo. Aqui está sendo avisado Israel. Olhe comigo o verso 15. Se o meu povo então se humilhar, orar, buscar e converter... 15, estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos. Agora ali no 16, para que nessa casa esteja o meu nome, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração. Veja o que, que Deus está dizendo, meus olhos, ouvidos, meu nome, meu coração estarão sobre esta casa que eles acabaram de inaugurar. Tudo que vocês fizerem aqui, toda oração, eu vou ouvir. Eu vou responder, eu vou abençoar. E ele continua falando. Agora no 19, tem um porém. Qual é o porém? Se vós vos desviardes e deixarem os meus estatutos e os meus mandamentos, e vocês servirem a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da terra que vos dei. Deus tinha dado uma terra para eles, não tinha? Canaã? Lançarei para longe da minha presença esta casa que eu santifiquei. e tornarei vocês em provérbio e zombaria entre os povos. Tem um versículo da Bíblia que Jesus disse. Ele disse assim: se o sal, vier a perder o sabor, fica ele insípido. O pessoal no interior diz insosso, né? E depois de ele perder o sabor, só serve para ser pisado pelos homens. Você já viu uma pessoa que foi cristã e abandonou? Perdeu o sabor. O pessoal fica zombando, olha lá, um ex-crente. Olha lá, caído, está no mundo. O pessoal fica rindo por trás. Às vezes não ri na frente dele, porque hoje esse negócio até processo dá, né? Como é que chama aí de bullying? Mas eles ficam ali, ó, gozando, zombando por fora, sem que você saiba. Aqui está dito que o meu povo... E o lugar, esse templo que eu dei, vai virar zombaria. Motejo é zombaria. Veja mais. Versículo 21. As pessoas vão ver tudo aquilo abandonado. Tudo em ruínas. E vão perguntar. Por que que Deus fez isso? Estão vendo ali o porquê? Você já viu essa pergunta? Ou quem sabe já fez? Por que Deus? Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso com aquela pessoa? Por que aconteceu isso com aquela igreja? Por que aconteceu isso com aquela família? Você notou? As pessoas fazem perguntas. Por que Deus? Por que Deus? Por que? Mas a pergunta não tinha que ser feita para Deus. Tinha que ser feita para as pessoas. Por que que você está passando isso? Ah, não sei. Vamos conversar mais, pode ser que a gente descubra uma razão. E normalmente, os motivos das nossas crises, a raiz maior, a raiz mais profunda, está num relacionamento frágil ou desvirtuado com Deus. Pense um pouco na sua vida. Os momentos que você teve as maiores dificuldades. Isso tem as suas exceções. Nós podíamos citar aqui o Jó. Jó foi uma exceção, ali era uma provação. Mas aqui os problemas vinham por causa de eles estavam se desviando. Pense em você. Se você entrar numa desobediência, se você entrar numa oposição a Deus, saiba que virá problemas, mas ainda assim Deus está dizendo, se você recuar, se você voltar a se relacionar comigo, eu arrumo tudo na tua vida de novo. É isso que está dito aqui. Você percebeu essas coisas juntamente comigo? Dizia aqui, ó, diz que as pessoas vão então zombar. Mas todo mundo via aquele templo de Salomão. As pessoas vinham do mundo inteiro na época e viam aquela maravilha. Era um negócio simplesmente fantástico. As portas eram duas folhas. De 5 metros cada uma por 10 metros de altura. E eram completamente cobertas de ouro. Só estou falando das portas do templo. As pedras. A madeira veio do Líbano. Tudo foi um negócio fantástico. Todo mundo ia a Israel. E enchia os olhos. Ia, mas que coisa linda isso aqui. E quando foi destruído. Porque Israel se desviou. Quando foi destruído. O pessoal passava ali. Balançando a cabeça. E lá no livro de Reis, diz que o pessoal passava em frente às ruínas que sobraram. E o pessoal assobiava. Aquele assobio do espanto. Eu não sou bom em assobiar, mas vocês sabem fazer o assobio do espanto? Tem que balançar a cabeça também, se der até o corpo um pouquinho. Não é? Balança a cabeça. Quando tu passa num lugar assim e tu fica, mas não pode. Isso tudo aqui era tão lindo. Não, você balança a cabeça, é, né? E alguns até emitem o som do assovio. Balançando a cabeça. Para mim é difícil fazer dois movimentos, viu? Assobiar e balançar a cabeça. Assobiar e chupacana não é fácil, né? Mas vai treinando aí, vai treinando. As pessoas viam aquilo e ficava embasbacadas. Mas Deus estava com eles. E vocês, se lessem um pouquinho antes, leiam em casa depois, quando eles inauguraram, a Bíblia diz que a glória, a presença de Deus, Deus veio ali. Deus desceu naquele ambiente, porque tudo agradava a Deus. E passaram seus anos, e naquele mesmo lugar, passaram a desagradar a Deus. E o mesmo pessoal estrangeiro, que passou lá e viu, e ficava embasbacado. Talvez iam dizer assim, uau, que coisa linda isso aqui, tudo é fantástico. Esse pessoal, em algum tempo depois, veio visitar de novo e diz, não pode ser o mesmo lugar, mas era o mesmo lugar. Por quê? Eles fizeram a pergunta, por quê? A resposta era, porque o povo de Deus virou as costas para Deus. O povo de Deus, que era para ser um povo diferenciado, em termos de conduta, em termos de moral, em termos de uma fé viva, de um relacionamento com Deus Santo, esse povo de Deus se perverteu também. E aí, meus irmãos, se os filhos de Deus não são mais parecidos com o Pai Celestial, então eles viraram igual o mundo. E a Bíblia diz que o mundo é governado pelo diabo. Quanto mais eu conheço o mundo, mais eu quero ser cristão. Toma nota dessa frase aí, Claito. Sei que tu escreve algumas frases que eu falo aqui. Quanto mais eu conheço esse mundo perverso. Você conhece o mundo também, né? As malandragens, as sacanagens, as mentiras, as falcatruas. Quanto mais vejo o mundo assim, mais eu quero ser do Senhor. Você também? Nós não podemos ter identificação com o mundo. Não podemos ter semelhança com o mundo. Porque se nos assemelhamos a ele, também a ruína que virá sobre o mundo, vem sobre nós. A ruína que vem sobre as famílias não cristãs, virão sobre nós, se nós nos assemelharmos ao mundo. Você já viu, talvez, não é o teu, bem o teu ramo, mas eu estudo toda a história do cristianismo. Esses 2000 anos de história, eu compro os livros, eu estudo as épocas. E muita igreja começou muito bem. Seus fundadores começaram muito bem, buscando a Deus. Homens de Deus, homens consagrados. Homens que raríssimos que pisaram nesse mundo. De uma qualidade rara. E foi se passando 50 anos, 100 anos, alguns já... Os seus futuros discípulos e seguidores afundaram tudo. Por quê? Porque eles foram se desviando da verdade, aquela verdade que Deus revelou para um homem lá no início. Eu não vou citar nome de igrejas que foram fundadas há 300, 500 anos atrás, mas eu estudo os movimentos cristãos todos. E também pessoas que às vezes começam muito bem, daqui a alguns anos, tão miseráveis, longe de Deus. Você sabe que aquele pintor famoso, que pintou o quadro da Santa Ceia? Você sabe, o Da Vinci, né? Ele pintou os apóstolos, não todos. E ele pintou Jesus. Ele procurou pessoas. Esse Da Vinci foi um gênio, um cara, um gênio. Não só em pintura, em ciência. Fez até máquinas de guerra, bolou tipo um avião, já 500 anos atrás. Tipo tanque de guerra, ele já bolou lá na época. E esse homem, ao pintar o quadro da ceia, primeiro pintou Jesus. Procurou um homem que fosse assim, no julgamento do artista... Um homem que teria as características, talvez o jeito, a face, aquele amor no rosto de Jesus. E foi pintando. Pintou aquele, depois pintou os apóstolos e deixou para pintar, por último, um homem que fosse mais ou menos o estilo Judas. Cara de traidor. Sabe, tem gente que tem cara disso mesmo, né? Não sei se você já viu. Cara de ruim. E não é só a cara, é ruim mesmo. E o artista, o Da Vinci, não achava ninguém que pudesse caracterizar um Judas. E um dia achou um cara. Falou para ele, estava pintando o quadro. E aquele homem, então, aceitou pousar ali para o artista pintar. Qual a descoberta do artista? Você já sabe, né? O mesmo homem que tinha servido para ser o Jesus, passou tempo até que a pintura acabasse, era o Judas mais tarde, o mesmo homem. E aí, meus irmãos? Não vale a pena se afastar do Senhor. Espero que essa realidade do quadro da Santa Ceia jamais tenha nenhuma semelhança conosco, individualmente. Jamais. Israel teve tudo de Deus. A glória de Deus, Deus mesmo veio ali. E mais tarde Deus destruiu o templo. Porque Deus não tem compromisso com paredes e nem com portões de ouro. Por mais belos e significativos que fossem. Quando pessoas não têm mais compromisso com Deus, então é porque elas estão assumindo um compromisso com o contrário a Deus. Quando nós não fizemos mais diferencial nenhum nesse mundo, então não precisa Deus estar conosco, porque Deus não compactua com o erro, com o pecado. Às vezes chega a pessoa para mim e diz, pastor, alguém que já se diz cristão, olha, eu comecei a namorar uma moça e coisa e tal, e a gente está vivendo junto. E nós viemos aqui pedir para o Senhor abençoar. Como? Vocês já eram cristãos, se juntaram e eu tenho que endossar esse negócio? Assina embaixo aí, pastor. Bota o carimbo. Não, senhor. Se já é... Pessoas que não eram cristãs é uma coisa, tá, pessoal? É um tipo que a gente... É uma maneira de cuidar e tratar disso. Mas pessoas cristãs é outra maneira. Primeiro vão se separar agora e vão fazer a coisa conforme Deus quer. Estou falando se isso acontece quando duas pessoas, dois homem e mulher, ou dois jovens, eles já eram cristãos. Entenderam isso, irmãos? Se não, como é que a gente vai abençoar pecado? Não tem como abençoar pecado. Ah, eu não... Pastor, se tu não fizer, tem quem faz aí no mercado evangélico. Bom, então vai para o mercado, mas aqui não faço. Esse é o nosso pensamento e a nossa atitude. Deus é santo, meus irmãos. E o povo de Deus tem que ser santo. Se nós for parecido com o mundo, então perdemos nossa identidade com o Senhor. Quando você se movimenta na direção de Deus, Deus vai se movimentar na sua. E quando você não se movimenta na direção de Deus, sabe para onde você está indo? Está indo na direção do diabo. Ah, pastor, isso é ofensivo. Não, não te preocupa com ofensa. Não estamos falando de ofensa e não ofensa. Nós estamos falando de verdade. O que é verdade e o que edifica a sua vida, a minha, edifica a igreja. Não adianta a pessoa ficar melindrada. Ah, fiquei melindrada. Então fala para Deus que tu está melindrado. Não é ou não é? Mas Deus não se importa se a pessoa fica melindrada. Deus quer saber se ela vai se deixar transformar por Ele. Aí as bênçãos vêm. Foi lido no início do culto, eu só vou te relembrar. Olha o que foi lido. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações, se você ouvir Deus e obedecer. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. bendito serás na cidade, bendito no campo. E aí começa todo o capítulo 28. Bênção, bênção, bênção, bênção. Aonde começa a bênção? Sabe onde ela começa? Na obediência. Se você não está obedecendo a Deus, não adianta frequentar a igreja a vida inteira. Não adiantou nada. Tem que obedecer. Ah, mas não é fácil. Bom, se fosse fácil, todo mundo estava obedecendo a Deus. Mas é Deus, eu quero te honrar com a minha vida. Olha, tem uma oração perigosa. Deus, se eu não te honrar mais na minha vida, me leva embora. Isso é uma oração perigosa, hein? Olha que Deus ouve a oração. Eu já vi gente morrer. A pessoa sempre tinha seus altos e baixos na fé. Às vezes estava bem, às vezes estava mal, estava bem, estava mal, e assim ia. E isso mais de uma pessoa, muito, eu já vi diversos. E num momento essa pessoa se reconciliou com Deus e até estava bem com Deus. Deus recolheu ela. Deus é bom ou Deus é mau? Nesse caso, Deus é bom. Porque se essa pessoa morre quando está desviada, estaria perdida. Às vezes a gente não entende algumas mortes. Nós não entendemos tudo nesse mundo, mas Deus sabe por quê. Eu tive uma pessoa com a qual eu levei a Cristo. E num outro lugar que eu morei, e a pessoa era um jogador de carta, a dinheiro, passava noites viciado em carta, jogador profissional de carta, e ele se converteu. E um dia toca o telefone na minha casa e disse: olha, o fulano teve um acidente. Um acidente aparentemente simples, por fora não tinha ferimento nenhum. E os médicos não descobriram, estava piorando, piorando, piorando. Botaram dentro do avião e levaram para Manaus, era lá perto de Manaus. No meio do caminho morreu. Difícil de entender. Deus, por que o Senhor recolheu um homem convertido há 6 meses? Não sei te dizer todos os porquês. Mas é possível que uma pessoa dessa, quem sabe, voltaria ao antigo estilo de vida. Deus, isso eu estou dizendo, quem sabe, eu não estou afirmando 100%, porque eu não quero me meter a Deus aqui também. Mas essa pessoa foi salva para o Senhor, morreu no Senhor. Deus quer usar a tua vida muito. Que Deus nos dê 80, 90, 100 anos. Mas, se isso vem para a glória dele. Porque se é para chegar com 80 anos desviado de Deus e aprontando nesse mundo, então que Deus leve a gente antes. Alô, quantos amém? Amém. Se é para ir para o inferno com 100 anos, prefiro ir para o céu com 80. É ou não é, meus irmãos? Para que viver mais? Com risco, então, de perder minha salvação? Jamais. Jamais. Israel, nesta palavra que eu li a vocês, irmãos, dessa noite, Israel se expôs a um risco e achou que não daria em nada. Não, Deus não se importa com isso. O profeta Jeremias, lá no capítulo 7, o Jeremias dizia: olha, o Nabucodonosor vai vir e vai destruir todos nós. E o pessoal no pecado, na idolatria, na imoralidade. E o pessoal dizia: não, Jeremias, para, tu é um traidor do povo. Pode ler lá. E o pessoal dizia assim: não, isso aqui é o templo do Senhor. Era o templo que o Salomão tinha construído ainda. Já fazia uns 400 anos que o Salomão tinha construído aquela beleza toda. Isso aqui, Deus está aqui dentro. Deus está conosco, e eles no pecado. Um dia veio Nabucodonosor e acabou com tudo, tudo, tudo. Jeremias dizia: vamos então se entregar para essa gente não matar todos nós. Não! Deus está conosco. Deus não estava mais. Lembra que eu disse a vocês que o Ezequiel viu Deus saindo do altar, indo para a porta, da porta para fora, lá da cidade? Mas eles tinham uma falsa segurança. Cuidado, hein, com falsa segurança. Não, está tudo bem, você também sabe. Tua consciência está emitindo sinais de alerta. E você, não, precisa da bola para isso. Deus também não. Ah, o Deus da Bíblia é um Deus de amor, é um paizão, é bonachão. Oh, oh, meus irmãos, é verdade, Deus é bom, Deus é amor. Mas, Deus é um Deus reto. Deus é um Deus justo. Nunca brinque com Deus. Não brinque com Deus. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso ceifará. De Deus não se zomba. Eu estou trazendo uma palavra, é como se fosse lá hoje aquela luzinha vermelha do painel, quando falta óleo. Ou se você perdeu os freios, vai ligar a luzinha ali também. Hoje nós temos ceia, e no dia de ceia, sempre é bom uma palavra de Deus que nos leva a uma reflexão profunda. Se necessário, como diz aqui no verso 14, a gente se humilhar a Deus. Eu me humilho, Deus, eu me sinto mal até diante de ti, Senhor, eu sou miserável. E pode ser que você se sinta assim, e é um bom sentimento. Se isso vai te levar a uma mudança de vida, é um bom sentimento. Se isso vai te levar a orar a Deus, tem misericórdia de mim. Uma vez dois homens foram orar, Jesus contou. E chegou lá um religioso no templo e foi bem lá na frente e disse, oh Deus. E aí tinha um homem lá que era pecador, um homem que não era bem visto na sociedade. Oh Deus, eu sou um homem bom, olha aquele lá, aquilo lá não vale nada, mas olha, eu sou bom, Deus. E foi falando quanto ele era bom. E o indivíduo de má fama, lá no fundo, baixou a cabeça e dizia, Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou um miserável mesmo, Deus. Eu não tenho dignidade para estar na tua presença, Deus. Tem compaixão de mim. Perdoa meus pecados, Deus. Jesus foi para casa, reuniu os 12 apóstolos e disse. Vocês viram aquela cena lá na igreja? Vocês viram aquela cena lá? Vimos. Quem é que vocês acham que foi perdoado daqueles dois lá? O que se fazia de super santo, super crente? Ou aquele homem que lá no fundo se humilhou diante de Deus. Qual que foi perdoado? E os apóstolos captaram. Ah, foi aquele homem lá do fundo. Ele tinha má fama. Ele próprio teve consciência dos seus erros. Ainda que fosse muito, mas ele teve consciência. E confessou-os e abandonou-os. Esse é um bom dia, irmãos. É um bom momento. Antes de a gente tomar a ceia. De a gente olhar para dentro de nós. Agora, não olhar com os teus olhos. Porque a gente geralmente é muito bom para consigo na avaliação. A gente é muito crítico com os outros, né? Esquece os outros. Nós temos que pedir, Deus, me dá os teus olhos para olhar para dentro de mim. Ou se tivéssemos uma lanterna, Deus, então me dá a tua lanterna, que eu mesmo vou focá-la para mim. E você tem a lanterna, não tem? Foca para ti. Estou em débito em algum aspecto, Senhor. Ainda que seja um pequeno detalhe. Senhor, eu quero me corrigir. Antes de tomar ceia, eu quero me apresentar na tua presença. Vamos fazer isso agora, irmãos? Fique sentado mesmo, fale com Deus. Mas fale assim de todo o seu coração. É uma linguagem da alma. É uma linguagem da alma. Pode ser que a palavra de Deus te atingiu, te cortou fundo. Os que bom quando a palavra nos corta profundamente. A palavra de Deus pode ter te machucado enquanto você ouvia. Mas você sabe que Deus é como um cirurgião. Quando é necessário cortar, tem que cortar, não tem outro jeito. Caso contrário, o paciente vai morrer. Fale com o Senhor. Se meu povo, ainda que distante, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele me buscar, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se converter daquele mau caminho, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu sei que tem luta que vem em decorrência de uma provação. Deus testando a nossa fé. Mas muitas lutas vêm a nós por causa da nossa fraqueza espiritual. Às vezes até da frieza. Nesta noite, Senhor, primeira coisa que eu quero te fazer em meu nome, e sei que falando em nome dos irmãos também, te agradecer pela lanterna do Senhor. Como diz o Salmo 119, lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. Obrigado, Senhor. Muitas vezes, Deus, nós próprios não enxergamos o nosso defeito, ou enxergamos e damos descontos para nós mesmos. Mas isso não trará cura. O que vai trazer a cura da nossa vida, o que vai trazer uma reversão do quadro, o que vai fazer com que a peste, o gafanhoto vá embora, é a nossa rendição a Ti. Nos humilhamos, Pai. Nos humilhamos diante da Tua grandeza. Tu és santo. Nós, homens, mulheres ainda, com tantos defeitos, ainda que teus filhos, nós temos tantas lutas, Senhor. E hoje à noite, o Teu Espírito falava pela palavra à nossa consciência. Pode ser que a consciência de alguns de nós já venha emitindo alertas, sinal vermelho, há dias, quem sabe há meses. Mas nós continuamos percorrendo, rodando por aquele caminho, perigosamente, Senhor. Hoje é um dia de parar e dizer, eu não vou rodar mais, eu não vou dar um passo mais, Senhor, sem acertar isso contigo. Eu te busco nessa noite. Eu te busco porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor não quer julgar ninguém como se fosse numa lixeira da vida, não. Apesar do teu povo ter caído em idolatria, o Senhor continuava chamando eles para se humilharem, voltar a orar, voltar a te buscar, abandonar aqueles caminhos errados. O Senhor continuava chamando, como continua chamando nesta noite. Perdoa, Senhor, se num aspecto ou noutro qualquer um de nós ficou parecido com o mundo aí fora. Perdoa-nos, Senhor, porque o Senhor nos chamou para ser um povo diferente. Um povo igual a Ti. Nós vamos tomar a ceia daqui um pouco, Senhor. E queremos tomar com o coração, sim, quebrantado por um lado. Por causa das nossas fraquezas. Mas por outro lado, tomamos a ceia. Felizes. Porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Aleluia, Pai. Podemos sentar na Tua mesa, Senhor. Não porque nós somos completamente íntegros, mas porque a integridade de Jesus é dada a nós. Obrigado, Senhor. Perdoa nossos pecados. Te peço, cancela as nossas dívidas diante de Ti. E aquilo que temos a acertar aqui nos relacionamentos humanos, que depois dessa noite saiamos daqui determinados com o Teu poder a transformar o que ainda possa estar errado. Assim nós podemos tomar a ceia e receber a paz que vem de Ti. No nome de Jesus nós oramos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. E amém. Amém. Senhor Deus é muito bom. Algumas vezes eu já falei aqui que a Bíblia diz que Deus é justo e bom. Se Deus fosse apenas justo, então todos nós seríamos condenados no juízo dele. Não seríamos? Quem poderia ser aprovado no tribunal do Senhor? Ninguém. Mas Ele é justo e bom. Quando Deus vê que você se rende, que você se volta para Ele. Eu digo uma linguagem bem paterna ou materna. O coração de Deus se derrete por ti. Sabia? O coração de Deus se derrete quando você vem para Ele. Independente o que foi dias atrás ou a vida inteira passada. Quando você vem, Deus te recebe. Você lembra quando o filho pródigo, que tinha saído de casa, gastou tudo com prostitutas, estava comendo a comida que os porcos comiam, ele era filho de um homem rico, mas agora estava miseravelmente em outro país. E um dia ele voltou para casa, lembra dessa passagem bíblica, né? Com cheiro de porco, ele estava cuidando porcos. Comendo mal, maltrapilho, tinha vendido até o anel que tinha no dedo. Um dia ele voltou para casa. E diz na Bíblia que quando o pai o avistou de longe, o pai foi correndo e abraçou o filho. O pai esse é Deus. Pode ser que o filho diga, pai, não me toca, pai, eu estou sujo. O pai não olha para isso. O pai olhava para o coração daquele filho que estava retornando, quebrantado. Pai, eu estou fedorento. O pai abraça fedorento. Deus abraça pecador, é isso que eu quero dizer. Pecador que está se voltando para Deus. Pai, eu não tenho dignidade. O anel era o sinal da dignidade. Eu te dou nova dignidade. Pai, eu não tenho mais sandália. Sandália era só os ricos que tinham. O escravo andava descalço. Eu vou te dar sandália de novo, meu filho. E nós podíamos ir estendendo para mostrar quem é o Pai. Se você chegou aqui hoje à noite e você, de repente, tem um sentimento, eu não tenho dignidade de tomar a ceia. Você pode ter sido a pior pessoa do mundo até agora. São 9:04. Você pode ser o pior homem do mundo, a pior mulher do mundo até esse momento. E você ouviu a palavra, agora eu estou falando da palavra ainda. E o seu coração se quebrantou e disse, mas se esse Deus me ama assim, então eu quero ser dele. Se Deus é assim, eu quero ser dele. É, e Deus é assim. Deus é assim. Sabe qual o perigo? E Jesus cuidou muito desse assunto. O perigo é alguém sempre se achar um super crente. Eu não tenho problema. Eu estou acima de tudo. Eu não tenho nem pecado mais. Já tô quase sentando do lado do trono de Deus. Esse está bem pertinho da perdição. Mas quando teu coração se volta para Deus, o que eu dizia aqui é mais pura verdade. O coração de Deus se derrete em teu favor. Antes de tomar a ceia, nesse específico, se você está conhecendo um Deus que talvez você nunca conheceu, te pintaram um Deus diferente. Esta semana saiu no Jornal de Canoas uma pessoa que escreveu um artigo contra a Bíblia e contra Deus. Não entendeu nada da Bíblia e nem de Deus. Eu li o artigo. Não entendeu nada. Pode ser que às vezes você se criou num ambiente em que a única face de Deus que te mostraram era um Deus irado. Um Deus que parece que era até odioso. Quando a Bíblia coloca um Deus que nos ama, um Deus irado não daria o filho dele por nós. Um Deus odioso não daria o filho dele por nós. Se hoje à noite Deus falou contigo alguma coisa bem particular e que você decidiu que vai arrumar isso na sua vida, ou você está se reconciliando com Deus, eu não conheço todos vocês. Pode ser que alguém chegou aqui e está longe de Deus, já foi cristão outrora. Ou você nunca foi cristão e está chegando aqui conhecendo a gente. E Deus falou contigo. E você está tomando uma decisão pelo Senhor ou para consertar um aspecto da sua vida. Ou mais, mas que seja um. Se Deus falou contigo, eu quero te convidar a ficar de pé. Pode ficar. Pastor, tem que ser aqui na frente de todo mundo? Tem. Tem que ser na frente de todo mundo. Ninguém sabe o que está se passando dentro. Você e Deus. Eu vou ser Deus. O dia que Deus te receber lá no céu, vai ser na frente de todo mundo que Ele vai te receber. É você e o Senhor. Pode ser que você chegou aqui precisando consertar um item apenas, mas tem que consertar aquele item. Eu não vou te perguntar nada, nem vou te chamar aqui na frente, não. É você e Deus. Pode ser que a gente às vezes se sinta indigno. É verdade. Se sentindo ou não se sentindo, nós somos indignos diante de Deus. Mas sabe qual é o bom de tudo isso? Que Deus ama indignos. Se está tudo bem na sua vida, amém. É isso aí. Alguma coisa particular que Deus está falando contigo hoje. E que você está tomando uma atitude pessoal. Eu só sei que Deus te ama. Você entendeu isso já também. Porque a vida vai passando. E nós não podemos ficar protelando, como dizem, empurrando de barriga as coisas. Não, o que tem que ser arrumado, vamos arrumar logo. Como uma pessoa, se ela descobre que tem um câncer, não adianta. Ah, eu não vou no médico, eu tenho medo de ir no médico, não adianta. Ou eu tenho medo de cirurgia, não adianta ter medo de cirurgia, vai morrer. Então vamos para a cirurgia logo, é ou não é? Eu penso assim. Pai, obrigado. O Senhor falou com todos nós. Muito obrigado, Senhor. e com alguns irmãos, irmãs aqui, alguma coisa particular delas com o Senhor, que elas estão tomando uma postura, uma atitude nova em algum particular das suas vidas, ou quem sabe na vida toda. Mas obrigado, Senhor, que a tua palavra continua poderosa para transformar, para edificar as nossas vidas. Eu sei, sim, eu sei que isso é necessário, a nossa atitude também. Obrigado por todos que tomaram a atitude que deviam, naquilo que lhe estava inquietando, até incomodando, naquilo que as consciências estavam ali iluminando a luz vermelha. E nessa noite pararam. Ajuda-os, ó Deus. E eu estendo essa oração sobre todos nós. Ajuda-nos, Senhor. Queremos te honrar com a nossa vida, Pai. No nome de Jesus Cristo é que oramos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.